ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Bolo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar. Hoje é quinta-feira, dia 11 de julho de 2013, o Dia Nacional de Luta, ou Dia Nacional de Lutas, depende de como é que você vê. Eu tenho visto aí, tanto ontem como hoje, aliás, ao longo da semana, tanto no singular quanto no plural. Na principal página dos jornais hoje na internet, protestos bloqueiam mais de 30 rodovias em 11 estados. Centrais sindicais fazem Dia Nacional de Lutas. Em São Paulo, ruas e avenidas são bloqueadas. No Rio Grande do Sul, um grupo faz protesto na BR-116. Em Belo Horizonte, o metrô está totalmente parado. Na Bahia, ônibus voltam a rodar apenas na capital, em Salvador. No Rio de Janeiro, ato tenta impedir a saída nos correios. Em Santa Catarina, protesto fecha posto de saúde. No Espírito Santo, rodovia do Sol tem trecho interditado. No Paraná, garis fazem manifestação em Curitiba. Em Goiás, na BR-153, existem pontos de bloqueio. E, em resumo, o país está paralisando. Manifestantes e motoqueiros já entram em confronto em Santos, no litoral paulista. E nós vamos continuar o programa de ontem, que nós começamos falando, olha, o Dia da Luta está chegando, reunimos aqui várias lideranças, hoje nós estamos com mais lideranças, algumas das mesmas de ontem e outras novas. Estamos aqui com o Darby de Lemos e Gaiara, presidente da CUT aqui do Rio de Janeiro, a Central Única dos Trabalhadores, o Jadir Batista, diretor do setor naval da CUT do Rio de Janeiro, representa mais de 140 sindicatos em todo o estado, né, a CUT do Rio de Janeiro, e Marco Antônio Lagos, o Marquinho, que é vice-presidente da Força Sindical, que juntamente com o Darby esteve aqui ontem também no programa, está aqui hoje de novo, o Almir Aguiar, presidente do Sindicato dos Bancários do município do Rio de Janeiro, que é um sindicato forte, um sindicato tradicionalmente mobilizador da categoria, e o Carlos Antônio de Souza, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil aqui no Rio de Janeiro, que representa cerca de 180 mil trabalhadores em todo o estado. Eu dou bom dia a vocês e gostaria de dar o pontapé inicial nesse programa. Nós temos até cerca de 11 horas da manhã para a gente conversar sobre essa mobilização que está apenas começando agora pela manhã, mas que promete, porque nós já estamos vendo pelo noticiário da televisão, nós estamos inclusive com a TV ligada aqui, transmitindo ao vivo o noticiário de todas as partes do país e vendo as mobilizações e os bloqueios em estradas, em resumo, toda essa movimentação do início da manhã. Como é que vocês estão vendo isso aí? Fala você, Davi, vou começar aí. Bom dia, Luiz, bom dia aos ouvintes da rádio. E é aquilo que a gente esperava, movimentação nacional, várias categorias se mobilizando, atuando, e o clima vai ser esse durante todo o dia, e a partir da tarde acontecer aquilo que nós tanto esperamos, que eu tenho falado aí cotidianamente. Teremos ao final da tarde grandes mobilizações, concentrações de massas, onde faremos o nosso ato, o ato das centrais, junto com toda a sociedade brasileira. E aqui no Rio de Janeiro, continuamos lá, fazendo o nosso chamado, chamando o povão do Rio, esse povão que tem se mobilizado por pautas muito importantes, que venha para essa pauta, a pauta da classe trabalhadora que está, repito, parada no Congresso e que nós precisamos fazer andar. Eu falei ontem, e é verdade, os nossos parlamentares começam a perceber um refluxo em movimento e começam a se assanhar. Não, tanto que você viu que o Senado aprovou, tinha reprovado a ideia dos suplentes, né? Parentes, suplentes, isso, senadores, voltou atrás, nepotismo, porque houve uma gritaria. E nós já tínhamos visto a semana passada também aquele episódio do avião, utilizado o avião da FAB, que os dois, tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado, resolveram ressarcir os cofres públicos, embora isso não, não seja cobertura suficiente para a despesa que tiveram. Eu gostaria de falar com o Carlos Antônio de Souza, presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, que estava previsto, estava agendado para ontem, mas infelizmente não pôde aparecer. Como é que você está vendo essa movimentação, essa mobilização já agora de manhã? Primeiramente, dá bom dia aí aos ouvintes, bom dia aos companheiros aqui presentes da CUT, meu companheiro Marquinho, da nossa central sindical, o Jodil Júnior, que é o nosso assessor lá da diretoria. A gente está vendo como é a nossa expectativa, como o companheiro colocou aqui, a nossa pauta está travada e o governo realmente não tem negociado. Enfim, desde o governo Lula a gente não tem... Na verdade, todos os governos que aqui passaram, para a gente não ficar conotando aqui cor partidária nem cor de central. A discussão é que nós, na verdade, a nossa pauta, essa pauta montada já está anos e anos e anos. Falar sobre educação, melhoria na saúde, já vem há muitos anos batendo. E no setor da construção civil, nós temos uma luta muito grande em face da própria terceirização, né, que tem precarizado a relação de trabalho. Então isso aí tem que bater muito e por isso está essa discussão nossa, principalmente do setor da construção civil, a discussão da derrubada desse projeto, que é daninho à nossa categoria e às demais categorias, me parece. Mas a construção civil afeta muito. Então, eu tenho certeza, conclamar os trabalhadores, conclamar a população, conclamar os jovens que estão aí para participar desse movimento, que é extremamente importante e ordeiro, que nós vamos começar às 14h, início lá na Candelária. É isso aí. Você sabe que há uma preocupação permanente, né, da sociedade de que haja baderna, confrontos. Nós estamos vendo aqui em Santos, já está havendo confronto, mas a orientação geral, e não só das centrais, mas eu acho que a orientação de quem está participando é de evitar o confronto. Eu acho que a própria polícia não está mais buscando o confronto, como foi em junho. O Marco Antônio Lagos, que é o vice-presidente da Força Sindical, uma coisa, eu vi ontem o Paulinho falando muito na televisão, e uma coisa que tem se dito é que essa manifestação de hoje é uma manifestação de apoio a Dilma, a presidenta Dilma Rousseff. Você concorda com esse ponto de vista e, se não, por quê? Bom, Luiz, em primeiro lugar, bom dia a todos, aos ouvintes, ao Carlos Antônio, Joadil, Jadir, companheiro Darby, companheiro Almir e você, Luiz, por esse espaço que você tem aberto aqui para que nós, sindicalistas, que somos assim esquecidos da imprensa, mas a gente tem aqui a histórica Rádio Nacional, que durante muitos anos aqui já protagonizou um espaço aqui grande no Brasil. É o seguinte, a nossa pauta, talvez o que você está colocando aí referente ao nosso líder maior lá em São Paulo, da Força Sindical, é que nós estamos voltados para a questão da pauta trabalhista. Eu acho que quando a gente perde o foco para discutir as questões políticas, envolver, tudo bem, vamos criticar, vamos bater, mas esse dia de hoje, ele é específico conforme a gente está falando. É justamente a participar das manifestações, né, com greves e paralisações e mobilizações. Então a gente não pode perder o foco. Se você vai para uma guerra, se você atira para o alvo errado, você não acerta. Nós, sindicalistas, fomos eleitos para poder representar os trabalhadores, seja ele condição civil, metalúrgico, bancário. Eu tive a honra de ter sido bancário já também, ser caixa de banco, depois virei metalúrgico. Então a gente sabe quais são as necessidades do trabalhador. Então o foco nosso hoje é especificamente reivindicar. Conforme o Darby falou, e o próprio companheiro Carlos Antônio também comentou, nós temos que colocar o nosso pleito na rua e fazer com que aqueles que têm o poder de voto, né, quem legisla, quem são os parlamentares, possam ter um convencimento que nós precisamos realmente é votar as nossas pautas. Quer dizer que não é um movimento, não é pró-Dilma, é isso que você está querendo dizer? Não seria pró-Dilma nem contra Dilma, é especificamente pró-trabalhador. Não, porque é bom a gente esclarecer isso, porque uma certa parte da mídia, principalmente da grande mídia, tem insistido nisso. E a gente tem visto, até eu vi isso até no Facebook e em outras mídias sociais, pessoas dizendo, essa é manifestação em defesa da Dilma, eu não vou participar, eu não vou. Assim como você vê também outro tipo de manifestação de pessoas nas redes sociais, nas mídias sociais, dizendo isso e aquilo, e você tem que conferir com quem está organizando e quem está participando, como é o caso de vocês aqui. Só uma observação, Luiz, se tiver que fazer isso, que façamos em outro momento. Não é agora. É verdade. Ô, Luiz, e tem que ficar claro, claro mesmo, que esse é um movimento para pressionar os governos. O governo da Dilma, o governo do Cabral, o governo do Eduardo Paes, todos os governos têm que ser pressionados e pressionar o Congresso. Eu estou repetindo isso. Pois é. Todos os dias eu falo a mesma coisa. Quer dizer... É para pressionar para valer. Não tem papo aqui. Nem pró, nem contra. Não tem. É pressão. Na verdade, o que tem se falado também assim, é muito focado em cima do Congresso, porque a pauta está emperrada. É no Congresso, é no Legislativo. É isso aí, Luiz. Mas você tem também o Executivo e você tem o Judiciário. A gente não pode esquecer também. Maria. Os três poderes, né? Na verdade, são os três poderes da República. Eu queria que falasse aí, o Albir, fala você, Albir, que está aí, que é o presidente do Sindicato dos Bancários aqui do Rio de Janeiro. É o homem da grana, né? Sindicato dos Bancários. Né? Na falta do banqueiro é o bancário. Ele não é bandeira. O banqueiro está com muito dinheiro. Primeiro agradecer, Luiz, todos os companheiros presentes, aos ouvintes, e eu acho que esse é um momento muito importante, não só para os bancários, mas também para todos os trabalhadores. É importante frisar que os banqueiros somente em 2012 lucraram mais de 50 bilhões de reais. E, em contrapartida, investimento na área de educação, saúde, habitação não existe, né? Banqueiro privado está aí somente para lucrar e engrossar seus lucros. Mas é importante dizer, Luiz, que a atividade de hoje ela é fundamental. A CUT, as centrais sindicais estão presentes hoje fazendo essa atividade no Brasil inteiro. Tem um objetivo muito importante, a gente precisa discutir mesmo a questão do fim do fator previdenciário, a jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Para nós bancários, a Convenção 158 também é fundamental porque a rotatividade na categoria é muito grande. Os banqueiros todos os anos lucram muito, por outro lado, os bancários vêm sendo desligados e a gente precisa fazer uma discussão grande em relação à PL 4330. Ontem eu estava em Brasília. Essa PL é o quê? A PL 4330 é do deputado Sandro Mabel e ela permite a terceirização além do setor meio, mas também no setor fim, né? Na atividade fim, certo. Que o próprio TST tem o enunciado 331 que proíbe a terceirização no setor fim. E no setor bancário, se isso for aprovado, permite a terceirização do gerente, do caixa. Sim. E o sonho de todo trabalhador terceirizado é ser funcionário daquela empresa. Certo. E nesse caso, isso acaba. Isso só tem acesso hoje por concurso nos bancos estatais e nos bancos privados. Verdade. É um processo seletivo, que é um processo normal, rigoroso e tal. Agora, só para refrescar a memória do ouvinte que está pouco atento a essa origem, o deputado Sandro Mabel, que é de Goiás, ele é industrial e é dono de uma indústria poderosa na área de alimentos e até dos biscoitos Mabel, né? O biscoito Mabel. Mas eu queria chamar a atenção para o seguinte: os transportes públicos estão operando normalmente hoje aqui no município do Rio de Janeiro, e uma das explicações que eu ouvi ontem para isso, para a não adesão dos rodoviários e metroviários a essa paralisação, é que eles transportariam os manifestantes. E os bancos também estão funcionando normalmente hoje. Será que é para o pessoal sacar mais dinheiro? Como é que é? Está funcionando mais ou menos? Como é que está essa adesão? Na verdade, nós fizemos uma discussão na nossa entidade sindical e hoje nós estamos centrando as nossas energias no Centro Financeiro do Rio de Janeiro, que é a Avenida Rio Branco e a Avenida Presidente Vargas. Hoje são mais de 60 agências paralisadas, em torno de 1.800 bancários que hoje não vão trabalhar. A atividade é por 24 horas e o importante é mobilizar a categoria, não só na discussão de hoje, mas fazendo um preparativo para a nossa campanha salarial e engrossando hoje atividades que as centrais sindicais vão realizar com a manifestação, a passeata. Então, na verdade, hoje não abre. Só o autoatendimento, que o nosso objetivo não é prejudicar a população. Porque também não dá para prejudicar. Parar tudo. É verdade. Isso também é. E além do que, se você tem uma tecnologia que dispensa a presença da pessoa, por que não, né? Aquele negócio ficar a serviço do usuário e do cliente do banco. Olha, quem está esperando correspondência hoje pode esperar sentado, porque há um protesto impedindo a saída de caminhões dos Correios ali no Centro de Operações Postais em Benfica. O clima é pacífico, mas a correspondência vai atrasar. Eu queria que o Jadir, que é o diretor do setor naval da CUT do Rio de Janeiro, aqui falasse conosco como é que está o setor naval. Ele está boiando, está afundando, está flutuando, como é que está nessa história? Eu acho que não. Andando de braçada. Primeiramente, bom dia para você, Luiz, para todos os ouvintes aqui, para as centrais sindicais presentes aqui, o Marquinho, o Dabi, o Almir e o companheiro Zé Carlos e Juninho, que está aqui, a gente queria parabenizar todos os companheiros por esse momento histórico de nós unificarmos a força nossa com relação à sociedade, né? Você fez uma provocação aqui, se apoia a Dilma ou não, eu acho que nós temos autonomia e liberdade, o sindicato está dentro dos seus estatutos, das suas centrais, da autonomia e liberdade. Quem nos dá autonomia e liberdade são os trabalhadores, né? Não é o Estado. Não é porque esse Estado é repressor. Se você vê a demanda nossa no judiciário, ela leva 30 anos para poder ser atendido um trabalhador, para chegar no final ele não ganhar nada. Ele espera 30 anos, morre e não recupera nada, né? E nós nunca ganhamos na justiça, nunca temos ganhado nada na justiça. Então, é o Estado também que nós temos, nessa reforma que vamos fazer um debate futuro, está pedindo essa reforma também, nós temos direito a votar nesse sentido. Mas não seria agora, nesse momento. Mas eu queria dizer que, com relação ao setor naval, o setor naval é bom nós recuperarmos. Há 8 anos estava fechado. Pois é. Nós chegamos a ter, nós dizíamos o seguinte, os estaleiros tinham um cachorro nos portões e 3 pessoas nos galpões. Depois, nós hoje estamos com 70 mil ou 80 mil trabalhadores, nesse setor foi recuperado, né? Uma ajuda que os trabalhadores vêm dando nisso aí, uma demonstração de força também dos trabalhadores da unidade da classe operária. Você pega lá em Suape, era onde tinha canaviais, hoje você tem metalúrgico. Quer dizer, você está reincendindo esse povo dentro da sociedade. Você pega a construção civil, aqueceu como aqueceu a construção civil e tem aquecido, o mesmo problema que a mídia tenta descaracterizar. Ah, não, houve... Porque eu falo o seguinte, o economista fala para o banqueiro. Os economistas todos são voltados para banqueiro. Ele dá o que o banco pensa, não o que ele pensa, porque ele não é dono de jornal, aí ele cita lá o que o banco pensa e ele faz o raciocínio com o que o banco pensa, mas não fala o que o economista deveria falar de fato e fazer o debate que deveria fazer. Mas dentro desse contexto hoje do nosso movimento em nível nacional, nós temos muitas categorias de movimento, temos petroleiros, os eletricitários já fizeram manifestação, saíram de uma greve e estão entrando na greve dia 15, tá? Teve que dar um prazo de 48 horas, mas está tendo manifestação dos eletricitários, está tendo também dos petroleiros em nível nacional, quanto à privatização e quanto também o que está ocorrendo dentro do setor das terceirizações, acidentes, pessoal em Macaé, lá estão parados, pessoal em Campos, né? Então, está tendo movimento. Para mim, o ato já ocorreu, já está acontecendo, né, da paralisação, que ela começou pela manhã, às 5 da manhã, às 4 da manhã, já está paralisado vários setores. Você pega São Paulo, está parado, tu pega Recife, está parado. O nacional é esse. Pega na Bahia, está parado. Tem vários setores aqui, no sul do estado, aqui em Volta Redonda, Barra Mansa e Resende, estão parados alguns setores de transporte, indústria, já teve manifestação. Jadir, eu queria chamar o repórter nosso que está na rua, está fazendo a cobertura desses movimentos aí, o Dila Araújo. Onde é que você está, Dila, aí? Como é que está a situação? Bom dia. Bom dia, Luiz Augusto Bolo, os demais participantes aí do Tema Livre e os ouvintes da Rádio Nacional. Eu falo agora da Avenida Rio Branco, onde eu estou aqui confirmando que as agências bancárias não estão mesmo funcionando nessa manhã. Muitos representantes aqui de centrais sindicais estão impedindo o acesso aqui de pessoas, inclusive de funcionários. As próprias faixas, os cartazes estão sendo usados aqui para impedir a abertura das portas. Por isso, aqui na Avenida Rio Branco, também na Avenida Presidente Vargas, após as 10 horas, nós pudemos aqui constatar que não estão funcionando as agências bancárias, mas aquelas do entorno aqui do centro da cidade, como é o caso, por exemplo, das agências que ficam ali na Cidade Nova, não na Avenida Presidente Vargas, essas demais agências funcionam. Então, quem precisar ir ao banco no centro da cidade, evita somente a Avenida Rio Branco e a Avenida Presidente Vargas, porque essas agências bancárias estão aqui com acesso impedido pelos representantes de várias centrais sindicais. Mas a maioria das agências aproveitou aqui para se proteger com tapume já desde a noite de ontem. Os tapumes foram colocados e somente o acesso à porta é que ainda estavam liberados, aí na expectativa de talvez funcionar, caso não houvesse adesão aí dos sindicatos. Mas não foi o caso, os sindicatos estão aqui, por isso as agências bancárias aqui do centro da cidade não funcionam, especialmente nas duas principais ruas do Rio de Janeiro, do centro aqui da capital do Rio. Ô Dila, e os Correios, você está sabendo alguma coisa da central lá de distribuição dos Correios? Central dos Correios, Bruno? É. Cedo nós tivemos uma manifestação, quem acompanha aí a Rádio Nacional desde o início da manhã, está sabendo que foi na central de distribuição, a principal central de distribuição em Benfica, né? É conhecido também como Complexo de Benfica, e lá os caminhões foram impedidos de entrar para poder abastecer, e aqueles que já estavam abastecidos não puderam sair. Então a informação da diretoria lá do Sindicato dos Correios é de que cerca de 10 mil correspondentes, entre cartas e encomendas, não puderam ser entregues aí ao longo do dia de hoje. Esse deve ser o impacto, já que os caminhões não conseguiam sair de lá. Isso também impacta nos outros centros de distribuição, principalmente da região metropolitana, mas também da região norte do estado do Rio de Janeiro. Uma vez que os veículos não saem daqui, as outras centrais também ficam impossibilitadas de trabalhar. Agora, ainda falando de manifestações, nós tivemos uma empresa de coleta de lixo que faz a coleta ali na região de Deodoro, que também aderiu às manifestações. Por isso tem impacto em Jardim América, Marechal Hermes, Cascadura, Rocha Miranda, Pavuna, Fazenda Botafogo, também em Madureira. Esses bairros podem ter a coleta de lixo prejudicada na manhã de hoje por conta da paralisação aí da empresa de coleta de lixo. É uma empresa que trabalha em conjunto aí com a Colúmbia nessas localidades, e por isso a população já fica na expectativa que pode ser que não exista a coleta regular, pelo menos no dia de hoje, Golo. Ok, Dian, muito obrigado pela sua participação. Grande abraço, bom trabalho, hein? Só para eu concluir aqui. Aí é o seguinte, hoje você vê os grandes canais de comunicação, diz o seguinte, que a sociedade está impedida de ir e vir. Teve um movimento aí recentemente, ninguém questionou o direito de ir e vir. E nesse movimento nosso aqui, o Odeiro, é onde nós preservamos patrimônio público, as centrais sindicais têm esse compromisso e nós somos trabalhadores de sociedade. Quer dizer, o movimento, você está falando do setor naval. No momento não todo, hoje. Sim. Hoje o movimento... Sim, mas esse direito de vírus que você diz, ele está afetando quem? Aonde? Não, você vê os canais de comunicação dizendo aí, os canais de comunicação dizendo o seguinte, não, os trabalhadores estão impedidos de vir. Isso é quando tem piquete, esse tipo de coisa, é isso que estão dizendo? É, o que estão dizendo, Então, porque você tem, por exemplo, aeroviários, quando fazem greve, os aeroportos viram um caos. E é o direito de ir e vir também, mas é um direito legítimo de reivindicar também as suas pautas de coisa toda, né? Não, só para dizer isso, para chegar ao Estado. E quando você vê o Estado que deveria ser serviço da sociedade, ele passa a ser serviço do setor privado. Está entendendo? Então, nós estamos dizendo isso. É verdade. Se nós estamos no Estado, tá? Contribuímos com o Estado tem que ser serviço da sociedade. Não pode ser a serviço do setor privado, que não corresponde à realidade nossa. Então é isso que eu estou querendo dizer. Antes de eu passar para o Almir, que eu queria que o Almir comentasse, aliás, isso que o Dylan acabou de dizer confirma exatamente o que você tinha dito antes. E o clima é ordeiro, mas eu gostaria de, antes de você falar, que o Carlos Antônio falasse um pouco, porque o setor que você representa, Carlos Antônio, que é o setor dos trabalhadores da construção civil, é um setor muito sensível. Um setor, eu diria até que é juntamente com bancários, com metalúrgicos e com outros setores que representam uma massa muito grande de trabalhadores, é um setor que, se você mexer, você mexe num vespeiro. Eu queria saber de você como é que está a situação, qual é o cenário, qual é o clima que você vê hoje nesse setor da construção civil, que é um setor que você tem 180 mil trabalhadores em todo o estado do Rio de Janeiro. Município do Rio de Janeiro, só para corrigir. Município, município. A base do sindicato é a base municipal. É, e 180 mil do estado inteiro era pouco, né? Era na verdade. Pouco, tem muito mais do que isso. Enfim, a discussão do nosso setor, e falando sobre a questão da paralisação, tem algumas construtoras que efetivamente fizemos, ontem já articulamos e não vai funcionar. Né? Odebrecht, algumas outras aí eu posso mencionar aqui, não vão funcionar. Outras, o pessoal está na rua, estamos fazendo na nossa parte, na nossa condição civil, esse é o objetivo. A questão da visão, se assim eu entendi a sua colocação, como é que está o setor hoje, o setor tem trabalhado muito a nível do sindicato, nós temos 10 equipes atuando diariamente nos canteiros de obra, somos um sindicato ativo, paramos as obras e quando leva risco iminente à vida do trabalhador, a terceirização tem trago isso para aqui, para o município, a gente tem lutado muito aqui no município, dentro da federação, junto com os outros sindicatos aqui da construção que temos na FETCOM, dentro da central sindical tem colocado isso, né? Porque tem que puxar nossas orelhas também. Então a gente tem discutido muito essa questão. E essa discussão da atividade fim, atividade meio, enunciado, e o próprio tribunal não cumpre, enfim, bota o enunciado e a fiscalização não atua devidamente, né? Essas estruturas nossas que temos que discutir, rediscutir, no meu entendimento, né? Se a atividade fim, é isso que eu estava discutindo, se a construtora tem atividade fim, está botando atividade meio e não pode, a fiscalização vai ter que parar. É verdade. Né? E não fica nós, tipo igual marisco, né? Os representantes da categoria, né? Junto aos canteiros de obra, principalmente no meu caso aqui, junto aos canteiros de obra, lutando diariamente para a empresa terceira lá, porque está dentro de um canteiro de obra, para cumprir com a questão de situações que levam a risco iminente à vida do trabalhador, área de vivência, não cumprindo a questão trabalhista nem convenção coletiva de trabalho. Aí o instrumento que nós temos é de mobilização, de paralisação nesses locais diariamente. Lá no sindicato, sai 6 horas da manhã as equipes canteiro de obra, 10 equipes ocupam todo o espaço do nosso município aqui. Então temos um trabalho firme nessa direção. E orientamos os trabalhadores. Panfletamos ontem aí, com o nosso panfleto aí na nossa mobilização a nível nacional, das centrais sindicais, e conclamamos os trabalhadores para a gente participar. Só desse jeito a gente vai mover o Congresso, o governo, porque essa é a nossa luta, não foi diferente no passado, não vai ser agora. Ô Carlos, você geração. Que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil aqui no município do Rio de Janeiro, você acredita que hoje, no final da tarde, quando sair da obra, os trabalhadores vão para engrossar, vão ali para Candelária, para Rio Branco? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu não posso garantir que 180 mil vai estar lá. Quem dera se nós tivéssemos essa capacidade e tal. E como foi falado bem pelos companheiros aqui, a nossa manifestação é das centrais sindicais. Então, o movimento sindical tem responsabilidade na condução de categoria, seja ela nos seus sindicatos, nas federações, nas confederações, nas centrais sindicais. Então, não vamos ali para fazer simplesmente uma manifestação para ver o que acontece. Né? Nós temos uma pauta histórica da luta dos trabalhadores. Algumas já avançamos, como o salário mínimo, há de reconhecer aqui a política do salário mínimo, mas tem que ter uma política de reajuste para os aposentados. Não só derrubada do fator, mas também uma política de aumento. Né? O mesmo arroz que eu compro, que não estou aposentado, estou com 50 anos, lá o quilo de arroz, o aposentado compra também. É, e a inflação está correndo da mesma forma lá. O que ele, aliás, lá, penaliza mais ele do que você. Aposentado, que pessoal. Então, essas questões são coisas, nos parece simples, que pode ser com um gesto político, no meu entendimento, seja do Congresso Nacional, ou seja da própria do comando da nossa presidente Dilma, olhar com mais carinho a nossa pauta. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai avançar. Legal, eu quero chamar a repórter Raquel Júnior, que está na rua também, junto ela, o Dylan de um lado e ela do outro, batalhando aí informações sobre a movimentação. E ela agora parece que está lá no Conselho Regional de Medicina, é isso, Raquel? Bom dia. Bom dia, André. É isso mesmo, eu vou no Cremérgio, realizo agora um ato aqui também na rua Evaristo da Veiga, pedindo mais valorização dos profissionais e melhor pagamento nos planos de saúde. Eles pedem uma equiparação do valor que é pago ao médico quando ele atende na enfermaria e quando ele atende no cárcere. Esse valor é mais baixo para atendimento da enfermaria, então eles pedem valorização dos profissionais. Disseram que na terça-feira que vem também vão fazer uma grande mobilização nacional. A gente está acompanhando desde cedo a movimentação na cidade, as categorias mobilizadas, mas cedo a gente acompanhou os petroleiros que fizeram uma manifestação no prédio da Petrobras, ali na Avenida Graça Aranha. Ao meio-dia eles se concentram de novo em frente ao prédio da Petrobras, na Avenida Chile, mobilizando a categoria para participar da grande manifestação que acontece às 15h. Os petroleiros questionam os leilões do petróleo e se somam à pauta de reivindicações nacional por mais saúde, por educação, por reforma agrária, pela redução e melhora na qualidade dos transportes coletivos. E eles disseram, Golo, que o terminal aquaviário da Baía de Guanabara, que fica na Praia do Barão, na Ilha do Governador, foi fechado nesta manhã. Lá os trabalhadores paralisaram totalmente as atividades. E, segundo eles, no norte fluminense também, as atividades foram paralisadas pelos petroleiros em greve. A gente vê aqui no centro também em Goiânia, Avenida Rio Branco, as agências bancárias estão fechadas. Há greve nesta manhã nas agências bancárias. Mas uma ou outra está branca aqui, por exemplo, na região da Cinelândia, aqui atrás, na rua Evaristo da Veiga. Eu estou bem aqui em frente a uma agência do Bradesco, essa agência está aberta, uma do Itaú aberta também. Mas na Rio Branco, em toda a extensão da Rio Branco, a maior parte das agências está fechada. Daqui a pouco há uma concentração de professores na Cinelândia também, também em preparação para o ato que acontece à tarde. E na Praça 15, ao meio-dia, os fóruns de saúde e de educação aqui do Rio fazem uma aula pública discutindo a situação da saúde e da educação no município. Vão confeccionar faixas e cartazes para o ato das 15h e vão também conversar com a população sobre a privatização da saúde e da educação. Mas sobre Niterói, os trabalhadores da Universidade Federal Fluminense, junto aos professores e estudantes, fizeram uma manifestação em frente ao Hospital Universitário Antônio Pedro, também cobrando mais valorização, e a abertura da emergência do hospital, que já está fechada há mais de 4 anos, e contra o que eles consideram ser uma privatização com a instalação da empresa brasileira de serviços hospitalares, que vai passar a gerir os hospitais. Então, está aí toda essa mobilização no dia de hoje, né? E todas essas categorias disseram que vão se chamar ao ato das 15h com concentração na Candelária, Werner. Ok, Raquel, muito obrigado pelas suas informações. Bom trabalho aí. Essa Raquel Júnior, nossa repórter, está acompanhando a movimentação no centro da cidade. Você viu aí. Aliás, eu quero aproveitar o que a Raquel estava falando para dizer que o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, o CEP, informa que a rede municipal de Niterói, na região metropolitana, participará da paralisação de hoje, assim como as escolas do Rio de Janeiro. Na rede municipal de Niterói, e a reivindicação dos professores é por aumento de salários, melhores condições de trabalho e saúde, como informar. A Raquel até falou agora aqui que eles pararam até na porta do hospital lá para fazer uma manifestação conjunta no Hospital Antônio Pedro, lá em Niterói. Vamos voltar então aqui para a bancada. Como é que é? Vocês aí, falem aí. Fala, fala, Almir. Não, então, acho que... Almir é dos bancários, vamos lá. As informações aí dos dois repórteres da rádio bateu justamente o que eu falei. Eu acho que a nossa concentração se deu na Avenida Rio Branco, na Avenida Presidente Vargas, e é fundamental. Essa participação dos trabalhadores bancários, isso demonstra consciência e da importância dessa atividade e deles se inserirem cada vez mais. Os bancários é uma categoria que tem um acordo nacional de norte a sul do país, é o mesmo índice, o mesmo valor no ticket alimentação e refeição, e as lutas da nossa categoria, as atividades que nós realizamos no dia a dia têm proporcionado isso. Então hoje, para nós é fundamental toda essa discussão. Também nós inserimos a questão da Convenção 158, porque a rotatividade na categoria é muito grande. Há 15 anos atrás, o setor bancário tinha mais de 1 milhão de trabalhadores. Hoje gira em torno de 550 mil. Em função da automação, da ganância dos bancários. E uma coisa, Almir, também que eu há algum tempo eu li isso e me chamou a atenção, já tem alguns anos. Assim, ó, este ano era coisa de 2010, 2009. Este ano, pela primeira vez na história, o setor bancário, os bancos pagaram a folha de pagamento dos seus funcionários só com o que arrecadaram de serviços, cobrança de serviços dos clientes e dos correntistas. Quer dizer que o banqueiro já não está gastando mais com vocês, que são os trabalhadores dos bancários. É verdade. É uma discussão muito grande que nós fazemos assim na categoria, a discussão com a sociedade, porque hoje a população, o usuário de banco, que faz o serviço, porque são direcionados ao autoatendimento, então ele que tecla... Ele é que tem que fazer tudo e ainda paga. Tudo, e ainda paga por isso. Então, não só o ano passado, acho que os últimos 8 anos, de lá para cá, os banqueiros pagam uma folha e meia de pagamento dos seus funcionários somente com as tarifas bancárias. Uhum. E por isso que eles arrecadam uma folha e meia de pagamento. Uma folha e meia de pagamento. Na verdade, a operação bancária dentro das agências, ela traz somente 10% da lucratividade. Uhum. Os bancos hoje usam outros meios de lucrar. E girar o dinheiro. Girar o dinheiro é que faz render a grana. O dinheiro traz mais dinheiro. Agora, isso aí faz parte de uma pauta muito específica dos bancários, mas a gente pode desdobrar para uma pauta mais geral de todos os trabalhadores e da sociedade em geral, que inclui as passagens de barcas, de ônibus, do trem, a qualidade do serviço que é prestado, o serviço da coleta de lixo, o serviço de esgotamento sanitário nas áreas carentes e mesmo em áreas que não são carentes. Pouca gente sabe, inclusive, que você tem na Barra da Tijuca, que não é uma área carente, você tem pouco esgotamento sanitário, quase nenhum esgotamento sanitário. Então, isso aí entra numa agenda mais ampla que é o que está por trás dessa movimentação toda que começou no mês passado e que coroa com esse movimento de hoje. O que, vocês esperam disso aí? Eu acho que é justamente isso, é o direito de cidadania que está em jogo. O Rio de Janeiro, principalmente, voltar para o Rio de Janeiro, transporte não nos atende, barco não nos atende, trem não nos atende, ônibus não nos atende como cidadão. Quer dizer, tu vai levar 3 horas para chegar em casa, que tu faria com 30 minutos. Então, você, quem trabalha na construção civil, sabe disso, e no setor naval, ou no bancários, ou na área de saúde, quem mora na Barra, por exemplo, igual tu está dizendo, sai do Recreio ou mora em Xerém, ele tem que sair 4 horas de casa ou 4h40. Mora em outro Rio, município, na verdade. Quem chegar... mora na Barra, mora em outra cidade. Para chegar às 7 horas no Rio de Janeiro, ou chegar 8 horas, você tem que sair 4 horas de casa. E uma coisa importante, eu acho que o Carlos Antônio pode falar sobre isso bem, porque a Barra é um setor permanentemente em expansão, Recreio, às vezes, permanentemente em expansão no setor imobiliário. E a mão de obra não mora ali, a mão de obra mora do outro lado do mundo, né? Nem do outro lado da cidade. Como é que você vê essa situação? O companheiro acabou de colocar aqui, nós, infelizmente, temos... muita deficiência na nossa mobilidade e nosso transporte urbano. E já foi colocado aqui, não só nos municipais, no intermunicipais. Essa é uma das discussões nossas. E outra, que foi levantada com bastante clareza para a manifestação do Passe Livre, foi exatamente dizer o seguinte, e aí começou a vir os técnicos intelectuais para falar de número. Nós não podemos, a população está pagando 70% da passagem no município do Rio de Janeiro, dentro do município. Um trabalhador não pode estar pagando R$4, R$5, R$6 para que exatamente isso, a grande maioria mora na Baixada Fluminense, os trabalhadores. Hoje, apesar disso tudo, nosso piso salarial, o menor piso da categoria que é o piso servente, é R$1.045. Mas tu vê quanto vai de passagem. Apesar que nós lutamos na nossa negociação, como qualquer outro sindicato de classe, enfim, as estruturas sindicais, lutou para ter um custo mínimo, hoje é 1% só que o trabalhador vai custear disso. Mas tu gasta o tempo, você gasta muito dinheiro com isso e de má qualidade. E mais ainda, quando os empresários do setor rodoviário, que eu não entendo de transporte rodoviário, mas pelo menos o número, né? A gente sai do nosso bolso, apresenta uma planilha e naquelas planilhas eles colocam, pelo que eu vi na televisão, colocam a questão dos aposentados, colocam a questão de estudantes. Largam a maioria dos estudantes na rua, largam a maioria dos aposentados idosos na rua. Aonde está isso? Então, essa discussão do transporte é muito profunda. Tem a dupla função do motorista. O companheiro está falando no microfone aqui, gente, que é importante. Falar, não, estava falando para o Carlos, tem a dupla função do motorista ainda. Né? Ainda tem o motorista que é cobrador. Por isso que eu acho, Luiz, que a luta de hoje, principalmente no Rio de Janeiro, como está dando nível nacional, ela é uma agenda voltada para a cidadania, que o nosso papel é pressionar o Estado. O Estado, que eu digo, é os governos. Ele que se vire, como dizia Castro Alves, a rua é do povo e o céu é do condor, então nós estamos no nosso espaço, a rua. Rapaz, o cara pegou pesado. A poesia é necessária. Luiz, é que está o seguinte, está dentro do contexto, mas são 10 horas e 44 minutos, e a gente acabou de ver por aí no panorama do jornalista que está na rua aqui dessa rádio, mostrando para a gente o que vai ser logo mais. O povo, as lideranças, elas estão se mobilizando desde já, desde de manhã. Está sendo um pouco diferente das outras vezes, que a gente se concentra lá por volta de 14, 15 horas, e eles chegam mais ou menos nessa hora. A forma que está sendo feita, que está sendo construída, nós estamos esperando bastante. E quando a gente fala também do chamamento, já para a hora do chamamento, é dizer que a pauta que está aqui trabalhista, ela também fala da questão da sociedade. Lembrar da saúde, da segurança, não é? Da educação, especificamente, do transporte que está colocando, do fator previdenciário, senhores jovens, companheiros jovens, preste atenção, o fator previdenciário, por exemplo, eu estou fazendo 50 anos eu não sou aposentado. Eu também tenho, nós temos as dificuldades, o Darby também, outros companheiros aqui. Vocês serão o futuro aposentado. Nós estamos lutando por uma causa que vai bater de conta das necessidades de vocês. Por isso eu vou fazer outro chamado. Venham para essa passeata, venham somar às 15 horas na Candelária, participem, porque vocês mostraram o potencial. Então vamos somar o nosso trabalho junto com as centrais sindicais, com o movimento do Sem Terra, com a sociedade organizada. Todos estamos aqui abertos a receber você. Os estudantes, a UBS, UNE, todos, vêm participar, estejam dentro desse processo. Eu vou fazer, vou aproveitar esse espaço que você me deu para poder fazer esse chamamento já. É verdade. E mais ainda, não só quem está abrigado em alguma entidade, alguma associação, mas principalmente você que saiu para a rua, né, no começo de junho, insatisfeito, quando viu da janela do seu escritório, do local onde você trabalha, você viu as pessoas na rua, você desceu e engrossou aquele caldo. Perfeito. Porque achava aquela causa justa, a causa da redução da passagem. Quero fazer um registro aqui também de que a 1h na Praça Dom Pedro, no centro de Petrópolis, os servidores da rede municipal e estadual de ensino vão se concentrar, e o CEP, que é o Sindicato Estadual dos Professores de Educação, diz que Petrópolis também está parado. O setor de educação em Petrópolis está parado. Fala aí. À tarde também agora, 1h, os trabalhadores da enfermagem, sindicatos de enfermeiros aqui do Rio de Janeiro, os técnicos auxiliares de enfermagem também vão fazer ato e vão sair encaminhada para se concentrar também na Candelária. E é evidente que nós temos visto as nossas várias categorias em movimento, cada uma, como eu vinha dizendo, eu e Marquinhos aqui pela força, a gente vinha dialogando já desde o programa anterior, que várias categorias, vários sindicatos iriam fazer mobilizações hoje. Cada uma decidiria o que fazer. O fato é que tem movimento petroleiro, a construção, pessoal da construção lá de São Gonçalo também vão estar se dirigindo para cá, para o Rio, com ônibus, trazendo o pessoal para cá também. O pessoal da saúde, da educação, os bancários, enfim. Nós teremos muitos sindicatos, muitas categorias formais aqui no Rio de Janeiro, mas teremos também informais. Ontem conversei com a Maria, que é coordenadora do MUCA aqui no Rio de Janeiro, que é o Movimento Unido dos Camelôs. Os camelôs que são sempre muito perseguidos, penalizados aqui na nossa cidade, se confrontam entre camelôs na calçada com guarda municipal. Eles vão vir também organizado. Os movimentos de moradias populares, ela também faz parte desse movimento, o valor que eles têm reunido, e que querem participar e vão participar também por mais moradia, melhores condições. Então, enfim, teremos várias categorias e movimentos sociais, como a gente vinha dizendo, participando, porque essa não é atividade, é uma atividade organizada, como a gente vem falando, pelas centrais, mas não é uma atividade nossa, das centrais, é organizada, mas é um movimento da sociedade brasileira, do povo, do Estado, da cidade, e, portanto, é um movimento aberto, como o Marquinhos falou aqui, vão vir várias pessoas se concentrar aqui, participar, e que esse movimento seja muito forte. É importante para essa pauta que a gente chama, né, Marquinhos? A gente chama de pauta positiva da classe trabalhadora que está no Congresso. Ou nós temos que focar bem nisso, Marquinhos, você mandou bem. Temos que focar muito nessa coisa da pauta. A pauta que está no Congresso. Isso, e ela tem que andar, não adianta, Luiz. Porque senão tudo acaba sendo em vão. Daqui a pouco para o movimento, o refluxo, e o Congresso vota tudo contra novamente, a Justiça vota contra novamente, não caia o fator previdenciário, a PL 4330 penaliza os trabalhadores e entra, a terceirização aprofunda a precarização. Então, enfim. Hoje é o dia que nós vamos botando esse bloco na rua, no intuito de puxar muito forte. E essa coisa da unidade das centrais, o Jadir falou, meu companheiro Jadir falou, é verdade isso. É fundamental que a gente consiga essa unidade até o final desse ato, saindo e deixando claro. Chamamos a atenção e vamos repetir, Luiz. É uma atividade coordenada por nós, organizada, e ela é pacífica. Marquinhos falou ontem, se eu não me engano, e nós estamos propondo que nossos companheiros e companheiras não venham de cabeça e cara coberta. Nada disso, nada de máscara, nada de máscara. Aquilo foi inclusive um negócio do primeiro momento até isso. Valeu, como coreografia, valeu. Você viu que tinha grupo coreografando. Mas é importante frisar que quando a gente fala que não queremos as caras cobertas, é porque nós não queremos a violência. É claro, é para não não mascarar infiltrados e não mascarar vândalos, exatamente. E não mascarar. Olha, esse é o Darby, se deixar ele fala o tempo todo aqui. O Darby e Gaiara, que é o presidente da CUT aqui do Rio de Janeiro. Faltam 10 minutos para nós terminarmos o programa. Eu quero que vocês falem, vou começar com você mesmo, viu, Jardim? Agora é o seguinte. A questão da reforma agrária, que não é citada nesse país, porque o MST está na passeata, está nas atividades, está em nível nacional. Mas dentro do Congresso eles abafam. Pois é. A maioria dos congressistas são fazendeiros. São ligados aos setores empresariais e aos setores donos de terra. Agora eu quero saber o seguinte: nós estamos aqui, faltam 10 minutos para terminar, mas cada um de vocês vai falar agora durante um minuto para a gente fazer um encerramento legal. E eu gostaria que vocês dissessem o seguinte: nós precisamos, e nós temos essa consciência aqui, pelo que vocês falaram ontem e hoje reafirmaram, temos de sensibilizar o Parlamento, o Congresso Nacional. E essa sensibilização é um trabalho difícil de se fazer, porque você vê que aquela mobilização nas ruas não impediu que se usassem aviões para assistir a jogos da Copa das Confederações, que se usasse helicóptero para ir para o trabalho. Então, a classe política é uma classe, digamos, cascuda, de difícil sensibilização. É isso que é preciso fazer. Eu queria que cada um resumisse o que tem de esperança nisso aí. Vou começar com você, Jardim. Espera aí que eu vou começar com você. Cada um fizesse isso, começando com o Jardim, com um minuto no máximo. Tá, vai. Ô, Luiz, aproveitando que lá em Niterói recebi uma chamada dos companheiros aqui, teve uma reunião dos movimentos sociais, sindicatos, movimentos sociais, eles vão atravessar a barca às 3 horas, tá? Para cá, para Candelária. Agora, eu acho que o Congresso é o espelho do povo brasileiro. Lá tem de tudo. E o que não deveria ter, tem também, entendeu? Que não está na sociedade, mas está dentro do Congresso. Agora, como é a cara do povo e espelho do povo, eu acho que nós temos que ter essa obrigação de estarmos na rua lutando, pressionar os deputados, os senadores. O Senado, acho que nós vamos ter que fazer um debate. Para que Senado desse tamanho, com 87 81. Senadores? 81, para quê? Para quê? Mas para que 513? Para que 513 deputados? Tem uma PL 280 aí querendo reduzir. Nós tínhamos que reduzir. Para 250 deputados. Não, reduzir os senadores também. E já tem uma maldade rodando aí no Face dizendo que 263 deputados no fundo do mar é um bom começo. Não tanto. Mas esse não deu, não. Porque eu acho que isso é uma instituição que nós lutamos para que aí esteja, entendeu? Nós lutamos para que tenhamos o Congresso, tenhamos o Senado e tenhamos o Judiciário. Agora, temos que lutar que tenha transparência, diminua, porque não precisa tanto. Então, dentro dessa coisa, chamaria todos os companheiros e companheiras a estarem nessa rua, vamos usar o espaço que é nosso, faça-se os cartazes e vamos para a rua. Carlos Antônio de Souza, presidente do Sindicato dos Trabalhadores. Esse que acabou de falar agora foi o Jardim Batista, diretor do setor naval da CUT aqui do Rio de Janeiro. Vai falar o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção. Primeiro, agradecer o espaço, Luiz, aí, que este tempo, como já foi colocado aqui, os companheiros, e a questão da unidade, o companheiro da CUT colocou aqui, eu acho extremamente importante, que a pauta realmente é única, temos que focar na pauta, e nós, trabalhadores, às vezes temos uma dificuldade de focar nos assuntos, está no Congresso e precisamos. E mais, conclamar os trabalhadores, conclamar a sociedade toda a estar presente nesse movimento, que nesse movimento das centrais sindicais, nós trabalhadores, do movimento social, enfim, tem toda a sociedade, então vamos conclamar que efetivamente, como foi colocado aqui, vamos fazer um ato, fazer uma manifestação ordeira, pacífica. Nós não vamos aqui admitir pessoas que venham mascaradas, que venham mascarar, como diz aqui o companheiro, o nosso movimento. E dizer, mais uma vez, como o companheiro colocou aqui em relação o povo tem o Congresso que merece, eu também concordo em parte, mas nós temos que fazer modificações e as lideranças sindicais, nos seus sindicatos, federações, confederações, centrais sindicais, têm um papel importante de esclarecer sua categoria para fazer as transformações e avisar esses jovens que já podem tirar o título de eleitor, aqueles que estiveram na rua têm que tirar o título. Nós temos que pensar nessa discussão. Se hoje nós temos efetivamente a liberdade de estar aqui expressando os nossos pensamentos em face da luta que tivemos, em face da democracia. Então, quero aí conclamar mais uma vez, chamar a todos os jovens. Hoje é o dia da nossa pauta. Legal. Carlos Antônio de Souza, presidente do Sintraconst, aqui do Rio de Janeiro. Agora o Almir Aguiar, presidente do Sindicato dos Bancários do município do Rio. Luiz, bom dia mais uma vez a todos os ouvintes. Eu quero agradecer o convite de estar participando hoje do programa. que é fundamental para esclarecer toda a classe trabalhadora, toda a população. E é importante para nós hoje, tem uma série de questões em pauta. Eu acho que a mobilização da população, da juventude, foi fundamental para movimentar o Congresso Nacional. Algumas pautas que estavam paralisadas há muito tempo foram colocadas, mas eu acho que a pressão tem que ser maior. Agora é recente, a gente viu a discussão dos suplentes de senadores, que são os parentes, a dificuldade de passar, até porque colocaram os suplentes para votar, então isso não passa, os políticos têm uma forma de manobrar, mas eu acho que é fundamental fazer toda uma discussão. Eu vou dizer aqui sinceramente meu ponto de vista, eu acho que a presidenta Dilma, ela foi muito feliz em colocar a questão da reforma política. Isso ficou provado que aquela direita conservadora não quis fazer a discussão do plebiscito porque para ela não era interessante. E grande parte da mídia também fez uma campanha muito forte em relação a isso. Eu acho que com a reforma política a gente vai avançar muita coisa. Mas com isso, acho que a população tem que manter a mobilização, a juventude, os trabalhadores, porque só assim a gente vai avançar. Nós conseguimos estender a discussão da PL 4330 para 5 de agosto, nós mobilizamos o setor dos bancários, fizemos uma caminhada em todos os gabinetes dos deputados que representam a CCJ, e eu acho que isso ajudou a fazer com que eles refletissem sobre isso e passassem para o dia 5 de agosto. Lembrando que existe uma comissão quadripartite para fazer essa discussão, e quem representa a classe dos empresários é o representante da FENABAN. Isso demonstra o interesse deles. Agora, o interesse dos trabalhadores depende da gente, da nossa participação, da nossa pressão e da nossa luta. Estava ontem lá, e vamos, né, estar lá. Estávamos todos lá. Estava ontem lá. Tá, e falando. Hoje os bancários vão estar também na passeata e vamos fazer uma grande atividade. Ok, Almir. Esse é o Almir Aguiar, presidente do Sindicato dos Bancários do município do Rio de Janeiro. Ele não disse, mas eu digo aqui, evite ir ao banco hoje, use o autoatendimento. Agora eu vou passar para o Marquinho, né? O Marco é Antônio Lagos, o Marquinho, que é vice-presidente da Força Sindical aqui no Rio de Janeiro. Companheiro, nós não temos avião nem helicóptero. Não tá ligado, tá ligado? Vai. Companheiros, nós não temos avião nem helicóptero. Então eu venho pedir a essa população, jovens, aposentados, que se dirijam para cá o quanto mais cedo, para poder a gente fazer aquele volume e nós mostrarmos o nosso trabalho e fazermos as nossas reivindicações. Acho que também, conforme colocou o companheiro Carlos Antônio, a reflexão tem que ser feita, porque se tem 513 lá, nós colocamos eles lá, ok? Ok, agora para encerrar o programa, eu vou deixar o Darby e Gaiara falar, o presidente da CUT do Rio de Janeiro, até porque se ele demorar, Brasília entra em cima dele e corta ele do ar aí. Você tem meio minuto, Darby. Tá, vamos lá, mas é assim, ô, Luiz, eu acho que a imprensa acabou dando uma grande ajuda, né, nesse Dia Nacional de Lutas. Aqui a Rádio Nacional está dando um show, o seu programa, Luiz, tá pô, duas aqui, chamadas tá aqui, muito boa, fazendo essa discussão, mas eu quero colocar o mais é fogo. Nós já tentamos muitas vezes sensibilizar o Congresso. Não é possível. Eu não acredito na sensibilidade do Congresso. Eu acredito, sim, nessa pressão das massas e nessa pressão que nós todos das centrais sindicais estamos trabalhando para fazer. E vamos chegar lá. E vamos lá que hoje a Rio Branco é nossa. Show de bola e vamos à luta. Bom, eu quero agradecer aqui a participação do Darby Gaiara, que você acabou de ouvir, presidente da CUT do Rio de Janeiro, Jadir Batista, diretor do setor naval da CUT aqui do Rio, o Marco Antônio Lagos, o Marquinho, vice-presidente da Força Sindical no Rio de Janeiro, o Almir Aguiar, que é o presidente do Sindicato dos Bancários do município do Rio, e o Carlos Antônio de Souza, presidente do Sintracos, que é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil no município do Rio de Janeiro, que representa nada menos de 180 mil trabalhadores de obras aqui no Rio de Janeiro. Um grande abraço para vocês todos, muito obrigado pela participação, sucesso no movimento de hoje, muita paz, sem bagunça, sem nada, apenas reivindicação. Muita luta. E nós estamos aqui abertos, o Tema Livre sempre para vocês. Um grande abraço para você que está nos acompanhando também. Amanhã, às 10h05, nós estaremos de volta. Até lá. Parabéns. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle, a apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.